16, 1325. 1325, ônibus na zona. Boa. Controle, boa tarde, o voo 1884-2010. 1884 é o controle, contato radar, voo direto a Aracaju. Direto a Aracaju. Autorização para táxi. Condições, voar direto Barreiras, já assumindo a navegação, 6 milhas ao oeste de Salvador. Direto Barreiras, graças, 2231. Para o táxi, o 8142, zero a bordo. 3 horas e meia, zero a promoção. Afirma PAB? 50. 50 a bordo, altímetro 1012, sexo número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18095, ao voo. Salvador, boa tarde. É o Oxalém 6314, agora uma milha para o marcador externo. Oxalém 6314, boa tarde, continue a aproximação, guarda a pista livre, QNH 1012. Vamos seguir na aproximação, guarda a pista livre, 6314. Salvador, boa Sérgio Xené, é o 6321, para puxar que está na minha porção mesmo. Para 3567, mantenha o ponto de espera da 1-0. Está prevista pouca transição de Paraguai de cópia. São 3835, passa a Duna no localizador em aproximação. Choque trem, torre 11895, TAM 3835. Ok, estamos agora a torre 3895, muito obrigado. Boa tarde, bom serviço. Boa tarde. Bom tarde, ao TAM 3835, a duas milhas de Simbra. TAM 3835, boa tarde, reporte passando Simbra, será o número 2 para pouco. Positivo, número 2 para posto, porta na Simbra, obrigado. O Sené 6314, pouso autorizado, pistão na 0, vento 080 graus, na 79. Devo repouso na 10, o Sené 6314. Estimado mais 2 minutos para o pushback da aeronave do setor de trás do pátio, já soltou o trator. 37 graus, aguardando 6321. Silhete Mãe, que forma o pátio que se encontra? Aguarde número 2 para cópia. Canal 227, está com 121 a bordo, 3 horas e 20, confirme o estágio. 121 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, destino a 95, bom voo. 1012, Índia Alfa, ponto de espera 295, boa tarde, 227. E 6314, solo 37, ao liberar a pista, solo Salvador 1211. Ao liberar, solo 1211, Xané 6314. TAM 3835, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, na 59. Gente, livre pouso para o TAM 3835, muito obrigado. É 314, boa tarde, táxi Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Xané 6314. Autorizando 6321, ao pushback. O 6321, aguarde, temos três aeronaves, duas aeronaves no ponto de espera, mais uma no táxi, aguarde só mais um minuto pra desafogar um pouco aquilo. É, tô aguardando, certo. 966, pronto para cópia? Pronto, 966. 1966, autorizado Campina Grande, nível 370, via Pesolo 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 1120, decima 8, aciona 5066, coteja. 5966, autorizado Campina Grande, nível 370, via 110, decola 0, curva esquerda, na curva de passo. 208 é o controle, 5066, se responde com 9966, já pronto, 107, trazendo. Sente cotejamento correto, aguarde para o pushback acionamento. Bono 620, táxi via Juliette, atento ao chinês caindo do pátio, portão número 4. Juliette para o 4, acerta o Washington, é o gol número 2. Xanamé 321, autorizado por Xpec acionamento, chama para o táxi. Autorizado por Xpec acionamento, Xanamé 321. Xanamé 327, para o Xpec em acionamento, posição 1 no 4. Tente aguarde, Xanamé 327. 4. Alô, Salvador, Xanamé 3835 da Cleano. 3835, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, guarda essa Juliette, na 323. Xanamé 142, autorizado a alinhar e manter pistão 1 a 0. Alinha, sim, pistão 1 a 0, é 142. Manda o da taxi Juliette, o Xanamé 63-14. Contato táxi via Juliette, portão 5. Portão 5 para o 63-14. Decola as 41 no controle Salvador 1 208. 208, tá? 3567. Prossiga. Controle Salvador, bom. Boa tarde, tá? 3567. Seu 3567 é o controle, contato radar. Suba para o nível 360. 360, 3567. Controle Salvador, contato, gol 9437. Gol 9437 é o controle, procede de Guarulhos. Ajuste agora 1012, desça para 4000 e voe direto Duna PLS. O gol 9437. Ativo, direto Duna, descendo para 4000 e 12. Autorizado para especificamente, chama para o táxi. Sim, boa tarde, pode ser. O Xanamé 1142, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 1612. Entendeu o livro de decolagem, Xanamé 6227, torre. Autorizado alinhar e manter quando pronto. Pista 1 a 0. Alinhar e manter pista 1 a 0. Taxi Oxanea 6321 com o POV de 141 com 3 horas Goiânia. 4-1 a bordo, altímetro 1-0 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Rio, 1-8, esse 95 com voo. Segura de Índia Alfa, ponto de espera de 295, graças, muito bom. 1-8, obrigado, boa tarde. 67, poderíamos voar direto elétrico? Tio. Ok, direto elétrico, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Xanamé 1142. O Xanamé 1142 é o controle, contato radar após 2000, voe Jamo. Após 2000, voe Jamo, o Xanamé 142, possibilidade de coordenar no bar e a possibilidade de voar o Romeu Ponte 08. Anotei a sua solicitação. Grato. Controle do Oscar Bravo, pronto para lançamento. Positivo, livre. Grato. 3835, após a passagem do Oxané, segue via Juliette, portão 62. Oxané, Juliette, 62, até 3835. Mike, Juliette, Mike, pronto para a cópia? Mike, autorizado Divinópolis, nível 430, via Upper Zulu 17, Mupé, via Upper Zulu 30. Saída arbor, transição elétrica, decola da 17, curva direita, controle 120.8, aciona 5105, corteja. Ano 6142, autorizado, direto ao Romeu Fox 08. 6142, direto ao Romeu Fox 08, obrigado. 120.8, após a arbor, alerta. 37, com a Morro de São Paulo à esquerda, inicia o voo sobre água, desça para 2000, está autorizado em LS. 2000 agora, do lado de Morro de São Paulo, livre LS, voo. Oscar Bravo, positivo, livre. Corre, passamos 5.000 com ajuste 10.12, Oscar, Oscar Bravo. 5.000 com ajuste 10.12, Oscar Bravo. São Guiek, Romeu Delta, controle. Chilé 6227, decola 45, controle Salvador 1208. 1208, 6227. Controle Salvador, Chilé 6227. Chilé 6227, o controle está em contato radar, prossiga como autorizar. 7, sobe na saída da Elia de Rumo, 360, autorizaria pro de Leda, né, ou Irumo, pro 6227? Estou autorizado Leda. Pro de Leda, 6227, graças. No momento não temos ninguém ingressando para o setor. Copiado. Colo 966 para o tanque, 135-135, 104-10. Grau, zona 7, né? Renda, cola, 10063-29. Abraço. Na retaguarda, está autorizado o pushback funcionamento, chama para o táxi. Faz o gol na retaguarda, senhora 63, aqui está autorizado. Então, fica o uísque pronto para a cota. Autorizado o voo local, corredor forte, até 2.0 milhas, 1.000 pés, decola da 1.7, curva esquerda, corredor forte. Aciona 0.127, chama controle 120.8, cotejam. Planejamento correto, confirma a parte da data e dois a bordo. Altímetro 012, para acionamento, chame torre 18.95, bom voo. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, aciona 5053, chama controle 120.8, proteja. Luiz, que autorizado a acionar, chame táxi. Saída da Euleda Motiva, decola com a primeira curva direita, 5053, chama controle 208, controle da mesma. Procedimento correto, chama para pushback funcionamento. O senhor controle e está em contato com o radar. Prossiga como autorizado. Autorizado, 6321. Controle 6227, está um pouco atrasado, poderia, por gentileza, coordenar pro de Itagel? Anotei a solicitação, 227. Obrigado. Zona 27. Prossiga, 27. Checa aí na sua navegação a posição Doxo, Delta Oscar Golf Sierra Newport. Doxo, excelente. E vou direto para essa posição. Prode Doxo, grava 27. Runa 966, autorizado decolagem pistão na 0, vento 1-0-0 graus, no 6329. Leva lá, 1-0. Confirma no 04 a bordo. Confirma no 04. Gente, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1, noite, decisão 9, tem bom voo. Índia Alfa, decisão 3216. 3216, coordenação com a equipe de solo, após saída do Oceaner na retaguarda. Autorizado para o pushback isolamento, chama para o táxi. Muito obrigado. Oceano 6142, chame Recife, número 685. 2385, obrigado, boa tarde. Boa. Uno 966, decola 51, controle de Salvador 1208. 208, obrigado. Olha, bom, 966, decola, Fuca. O 966 controle está em contato radar, prossiga como autorizado. Gente, Fuca para o 370. Prossiga, rua azul 9091. Positivo azul 9091, acione 5115 e suba sem restrições. Cliente que está autorizado, táxi, reporte na Romeu. Pelo solicitado. Nível 200. Cliente, suba para o nível 200. Controle Salvador, vai passar a via Romeu Delta. Prossiga. Meu controle, eu estou agora passando aqui por Jauá, autoriza eu seguir pela estrada do Coco e aproximar lá pela 17? Você pode prosseguir no voo visual, vou coordenar junto a melhor torre de controle de Salvador. Aguardo, meu comando. O Ianca Romeu Delta está mantendo 500 pés, né? 700, um momento, senhor. Ok, vamos acionar o modo Charlie, voar 500 pés. Modo Charlie, 500, senhor. Utilizando voo 9437. Voo 9437 em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1895. 1895. Elefa do presente, o Xanem 321. Autorizado. Prato. Oceano 6227, chame Recife 13325. 13385? 13325. 25, obrigado, boa tarde, 627. 6327, ponto de espera pronto. Oxenê 6327, mantém o ponto de espera da ONU Zero. Torre Salvador, boa tarde, gol 9437, está estabilizado no ILS. Gol 9437, ainda na avistada, continua a aproximação, pista livre. Negativo, continuando, a pista está livre, a meia milha do externo. Arbor transição elepa. Arbor transição elepa. Carregador está atualizado com 5.360, decolando da 5.0. Vai dar arbor transição elepa. Certo, de 21. Vai chamar controle 1208 e acionar o 1206. Agora tem 4.1. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Salvador, o Yankee Romeo Delta. Possível. É, autoriza o transfer de 14, senhor? Positivo, 1895, prosseguindo no seu voo em condições visuais conforme solicitado. Conforme solicitado, agora transfere. Obrigado, senhor. Contramarca. Boa. 37 livre, pose. Sou em Salvador, Papa Tango, Yankee Romeo Delta. Yankee Romeo Delta, reporte em buraquinho, QNH 1012. 1012, obrigado. Yankee Romeo Delta segue via Estrada do Coco, reporte através norte da torre. Posso dar através norte, ó. M6327, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Aqui mantém 6327. Gol 9437, solo ao 58, ao livre na pista, solo Salvador 1-2-1-1. Direito 2-1-1 agora, 9437, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 9437, que vai na boca do Jorge. Boa tarde, gol 9437, táxi via Alfa, mantenente da Juliette. Alfa, mantenente da Juliette, gol 9437. Oceanê 6327, autorizado decolagem pistão na 0, vento 090 graus, na 59. Decolagem 6327. Boa tarde. Na 6355, saída prevista da EL, Zé da Morte, aguarde cópia. Caso 6998, adicione a identificação chegada à área autorizada e desça para o nível de voo 050, que é NH1092. Mais 900, obrigado. Eu sou na consciência do seu nome. NH1092. Sim, Yankee Romeo Delta. Só um 360 aqui para livrar um carro de Urubu, estou regressando à proa já. Sim. aeronave no setor de trás do pátio já soltou o trator, estão só aguardando o início do táxi. Funciona M327, decola ao 00, controle Salvador 1, 208. 208, 6327. Salvador é o azul 4118, para a busca de equipamento, posição 1. Gente, aguarde 4118. Tomás 437, mantenha-se da Juliette. Mantenha-se da Juliette, voo 9437. E aí que o Romeu Delta confirme, aproxima para a cabeceira 17? É, ou direto para a intervenção da papá, como você acha melhor, senhora. Usa critério na papá e aí que o Romeu Delta, vento 070 graus, 179. 179, você direto para a intervenção, grato. Romeu, Papa Romeu, November Oscar Whisky, autorizado a alinhar e manter pista 17. De coordenação com o controle November Oscar Whisky. Ciente em que Romeu Delta, solo ao 02, frequente livre. November Oscar Uniforme autorizado o ingresso, corrige, November Oscar Whisky autorizado o ingresso na pista 17, reporte alinhado na cabeceira 35. Aborda, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95 com gol. 12 Índia Alfa, 18, 95, tá 32 no meio, obrigado. 55, coordenação com a equipe de solo, após passagem da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o inspecionamento, chama para o táxi. Passando nada, companhia autorizada para o inspecionamento, tá 35. Cinco, desconsidere, temos aeronave para ingressar no pátio, aguarde autorização. Vai dar, salta 3. Uhum. Está em contato radar agora 58 milhas, noroeste de Salvador. Sub mantém o nível de voo 200, chame centro Recife, frequente no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2.85.25, obrigado, até a próxima. 9091 da Azul, correção, a frequência 128, decimal 8, alterno no 26, decimal 0. 9091, bom voo. 28, 260, obrigado. Jato Gretchen, para prospeccionamento. Tomado. 9437, após passagem do aeroporto da TAM, que segue via Juliette, por 12 da remota. Gente, após a passagem da aeronave da TAM, segue para a remota 12, eu vou 9437. Salvador, boa tarde, eu vou no 097, posição 8 para com a demanda. Peguei Star Force 13 Celeste, aguarde cópia. Agora é essa, Salvador, eu vou no 097. 3216, tá pronto. Portão 3216, autorizado alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 080 graus, na 59. Alinha decolando 0, tá 3216. Cuidado com o funcionamento, tá profundo ou não? Plenagem 8, pista para 2000 pés, altímetro no 0,02, autorizado a sinal do procedimento do Enel 6 RIP, pista 0, chave estabilizado. 2002, autorizado o procedimento, reportamento estabilizado, plenagem 8. Autorizado o pushback acionamento e coordenação com a equipe de solo, atento ao banho da Gol, parando na posição 1-2 da remota. Roger, stand by number 2 for copy, Oceanair 6314. Yeah, could you let me know any advice to kind of extended flight procedure we are going to perform? Momo departure with Nanning transition. Momo Nanning transition, Oceanair 6314. Controle, muitíssimo boa tarde, Altan 3216, vai cruzar 2000 pés na Momo, transição Prod. 3216, boa tarde, contato radar, se vai nível de voo 370, após 2000, vou direto código. Após 2000, código, muito obrigado, Altan 3216. Bono 097, pronto para copy? Pronto, copy, Bono 097. Autorizado com 15, nível 360, via Pêndulo 21, saída da bordo, transição elétrica, decola da 10, curva direita, aciona 5134, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado com 15, nível 360, via a Pêndulo 21, saída a bordo, transição elétrica, decola da pistola 0, curva direita, decimal 5134, o controle 108. Proteja mais correto, para pushback acionamento. Presente, pronto para pushback acionamento, vou fazer a 7, posição 8. Fala, copiou o bolo 07, está pronto na posição 8. Bolo 07, ciente, aguarde para o pushback. Fala, chama 6, para o táxi, 1-2-4 a bordo, até na Campina, autonomia de 3 horas. Bruno Noito, outra aeronave transmitiu simultaneamente, confirma 1-2-4, 3 horas Campinas. Afirmativo. Gente, altímetro no 0-1-2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, com voo. Gente, Índia Alfa, no ponto de espera 2-9-5. Aerotáxi também, 5-5, BOB de 2-2-2, está com 3 horas 34, Fernando Galhão. 222 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-1-8, sinal 9-5, com voo. 12, Índia Alfa, 3-1-5-5-3-1-5-5. Puxa, deve estar na meta, o Xané 63-03. A gente aguarde o Xané 6355. aguarde cópia. 1097, coordenação com a equipe de solo, a parte passagem do Airbus, da saída do Airbus da na retaguarda, autorizado para o inspeccionamento, chama para o táxi. Aqui é a base Airbus, autorizado, chama para o táxi na posição 8107. Chama o Swift, decolado da pre... Também merece que me fique com as intenções. 8, ponto espera da 1037. Azul 4118, autorizado a linha e decolar pistão 10, vento 090 graus, 179. Cliente, a linha decola da 10, Azul 4118. Manterá corredor forte, reporte. Manterá corredor forte, ano 1010, chamará para regresso na verdadeira saúde. Coordenação com a equipe de solo, faz passagem do Airbus Gatan na retaguarda, autorizado para inspeccionamento, chama para o táxi. Vou chamar a Vida. China 6314, ready to copy? Yes, sir, go ahead. China 6314, clear to Petrolina, flight level 340 via upper Zulu 20. Momo departure with Nanjing transition, takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5142, read back. Destination Petrolina level 340 after Zulu 20. Momo departure. Main transition and runway change use after departure. The last turn and the after departure call 1208. Call code 4142 ocean 6314. Squawk 5142. 5142 ocean 6314. Read back correct. All ready for push up start. Raise it back with you. Lima Alfaiante, pronto para a cota. Autorizado Nanuk, nível 280, saída da El, Leda e Ilhéus, após conforme plano. Decola da 17 curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5047, coteja. Boa noite, sinal de 3 milhas, informa que tem bastante urubu aqui na aproximação final. Gente, agora pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, 129, azul 6918. Livre pouso, 6918. Do 41118, decola ao 12, controle Salvador 1208. 1208, boa. Salvador, azul 4118, decolado na 64. Azul 4118, contato radar, se para o nível de voo 360, após 2000, vai direto eletro. Gente, após 2000, eletro 4118. Tem altitude que passa o 4118 da azul? Tá, vai passar 1300 pés agora, senhorita. Gente. Mas apenas para informação, é um tráfego nos corredores visuais de Salvador, posição de 9 horas. É um Papa 28 Alfa, mantendo no meu país. Sim, já está monitorando o TCAS, o Noi. Meia? Gente, tentar o acionamento. Guarde para prosseguir no táxi. Guarda, vamos no táxi. Para o táxi, eu chamei a 355. 200 pés, hora altitude real. 15 com septo e 7 de janeiro. Operado ao galeão. Anima, tem que ser aberta para 395. Azul 6918, solo zona 4, ali para a direita, controle de solo 1211. 211, azul 6918. 3155, após alinhado, autorizado a decolar, vento 100 graus, 159. Autorizado a alinhar e decolar, visto no lugar da 3155. Azul 698, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 698. Desato acionar, chame para decolagem, guardião 0. Autorizado, o guardião 05, reporte na ótica. Passagem, chame 61. 6355, onde espera a próxima? Foi uma noite, só 95. Pode confiar. Boa. Chegou de cópia. Próxima Juliette, 6918. Boa, 6918, táxi via Juliette, portão 3. Portão 3, 6918. Entendi. Cuidado, ingresso e decolagem, vento 090 graus no meio do dia 9, fome fora do solo, guardião 05. 6355, tá no ponto de zero, pronto, cuidado. Poxa, né, 6355, autorizado alinhar e manter pistão 1 a 0. Ali mantendo 0, obrigado. Pistão 3155, decola a Osuna 6, controle Salvador 1208. Então, 208 agora, controle, boa tarde, bom trabalho, cara. Igualmente. Azul 279. Coração, guardião 05. Guardião 05, poderia confirmar o POB? 04, cara. POB padrão. 104, decola ao 17, controle Salvador 1208. 1208, grato, boa tarde, bom serviço. Tomem. Radar de batalha nível de voo 320, vai direto Leda. Direto Leda, tá 3155, obrigado, senhor. Autorizado decolar, vento 100 graus, zona 629. Já decolagem, 63, cidade. 3097, ponto de espera, dá 10, pronto. Bom, 1097, autorizado alinhar e manter pistão 10. Alinhe e mantém 10, bom, 1097. 0, boa tarde, autorizado Recife, nível 370, via Perzulu 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5 no 60, chama controle 120, decima 8, coteja. Pode entrar, pode lá, por favor. 5 no 60. Positivo, estão autorizando a 370 para Recife, via Aperzulu 17, decola da pista 10, com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, Aru. E transponde, 5160 e o controle 1080, o gol 1620. Planejamento correto, chama para pushback planejamento. E essa volta ali, gol 1620. Paulo Salvador, P3235, sentiu informação Oscar, cópia com fins 340. 3835, autorizado com fins, nível 340, via Perzulu 10, Cobá, via Perzulu 16, saída da EOLE da Motiva. Decola da 10, curva direita, aciona 5147, chama controle 120, decima 8, coteja. 50, altímetro 0012. 0502, 2, 7, 9, 1. Decola pistão 10, perfil da EL, lista, transição ótima. 5147, no transponder e controle 108, da 3835. Planejamento correto, chama para o pushback acionamento. Sim, a gente vai importar. 3-0, possibilidade de Vandael. Partido de Leda. Oi, Dael, 6355, devido à aeronave decolada anteriormente no mesmo perfil. Ok, pro de Dael, 6355. Trino 8, chame Recife, frequência 126, decimal 85, coleção 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0, azul 418. Gente, chama Recife, 128, 260, 418, azul, obrigado. Bravo, prossiga. Gente, essa coisa que é bravo, afaste-se para o setor sudoeste da ilha e suba até 4.010 inicialmente. Para o setor sudoeste da ilha, mantendo-se regras de voo visual, se tiver condições, por esquerda para a 240. Pronto, guardião 25. Hã? Leão, ultrapassando a localidade da Pitura, está nivelada 1.000 pés. Se possível, eu gostaria de curvar à direita para a 293, é o ideal. Guardião 05, mantendo na 1.000 pés, autorizado para a direita destino, reporte do 0 milhas afastado. Autorizado direto destino. Para 2.0 milhas afastado, guardião 05. Eu ligo o 097. Pelo 097, contato radar, supera o nível de voo 360 após 2.000 pés. Foi direto Arbor. Foi 2.000 direto Arbor, central 360, o 097. Pesca Bravo, suportar o nível de voo no 05. Controle instalador, papai uniforme Juliette, Golf Sierra. Papai uniforme Juliette, Golf Sierra, prossiga para o controle. O Juliette Golf Sierra está decolado de Vera Cruz. Está mantendo 2.000 pés aqui na vertical do aeródromo. Só para cheque de transponder, pode informar como recebe. Confirme o transponder acionado, o OS de correção Juliette Golf Sierra. Acionado 2.000. Gente, recebo ainda apenas o primário. Gente. 05, tem frequência livre da 320 para coordenação com os tráfegos dos locais. Frequência livre da 320 para coordenação com os tráfegos dos locais. Segurado, não botado. Boa. Solo Salvador, gol 620 na posição 4 para push e aceleramento. Deixa para o táxi. Autorizado a contrabotar, estou na BDZ. Toque, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 2. Faz toque 3.000 pés no 0 no 2, está ficando bem. Obrigado, a Costa Brasa. Salvador, boa tarde, Sané 63, 14, puxa o back, estacionamento no 6. 097. Obrigado. Então, 3155. 3155, chame o centro Recife, frequência na 33 decimal 25, alterno na 33 decimal 95. Almeida, Recife, agora 3325, casa negativa 3395. Boa tarde, bom trabalho, tá? Amém. 2791, desça para 2010, QNH no 062, autorizado a final do procedimento TLS, revista no 0, sono estabilizado. 2010, sono 012, autorizado a FQA, dá no 0, vai ser mais estabilizado, 2791. Juliette Serra, está autorizado o táxi, reporte na OSCA. Controle Salvador, se possível, November Asco Isco, ascender a 2510 no setor para treinamento. Autorizado, November Asco Isco. Autorizado, 2510, November Asco Isco. São José, Natal, a Serra Natal, voo 1920. Natal, Sierra Golf, confirma? Afirmativo, Sierra Golf. Gente, no 74 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia, alça no ponto de Sierra Torre, no 8195, com voo. Ok, no ponto autorizado, via Índia, no ponto de Sierra, 1895, muito obrigado, tchau, boa tarde, boa semana. Hotel Juliette Serra, ciente, reporte para o decolagem. 314. Juliette Serra, com, no corredor Axel, vento 090 graus, 159. Pitch Canate 1012, clear the final approach procedure, allow to pay runway 10, call established. Thank 2012, set final approach ILS X-ray 10, call your service, number 076. Estabilizado no watch, o azul 2791 do X-ray, don't care. 2791, completa final, chame torre frequente no 8 do sinal 95. 2895, 2791. Terra Salvador, azul 2791. Boa tarde, estabilizado, nós perdemos 0, visual. Azul 2791, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, vento 1-0-0, corrijo o QNH 1-0, o Netuno. 1-0-2, aguardando, azul 2791. Sim, se eu estou de Serra, decola os 28, controle Salvador 1-2-0-8. Controle Salvador 1-2-0-8. Salvador, boa tarde, voo 9620, no ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. Voo 9620, boa tarde, eu tô... mantenho o ponto de espera da 1-0. Mandará o ponto de espera, voo 9620. Azul 2791, pouso autorizado, pista 1-0, vento 070 graus, 1-4. Autorizado, pouso azul 2791. Avião, Oscar, Golo 39, acione identificação, chegada bom, que é autorizada, desça para 4.000 pés, altímetro no 02. 4.000 pés, tá bom, com o controle Salvador, eu passo a Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Serra, prossiga para controle. Decolado de Salvador para Manati, já está ligando os 800 pés para 1.000, direção da Serra.